Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, DYJ 267 AM, 1370 kHz, Curitiba, Paraná. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Bom dia, meu compadre e minha comadre. Nós começamos mais um programa Canção Nova Sertaneja. Graças a Deus, estou aqui de pé trancado juntinho com você, abrindo o meu coração para estar com o seu coração. Peço licença para entrar na sua casa, seu rancho, fazenda, sítio, seja lá onde você estiver nesse dia. Hoje dia 8, hoje quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Feliz Páscoa, ainda estamos nas oitavas de Páscoa e eu quero com muita alegria viver com você essa celebração, essa festa tão bonita da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a vida eterna e a vida em abundância. Bendito seja Deus! Começando esse programa alegre, esse programa Canção Nova Sertaneja, que acontece todos os dias de segunda a sexta aqui na Rádio Canção Nova. Graças a Deus, obrigado por abrir as porteiras da sua casa para que a gente pudesse entrar. Estou falando aqui da 95,9 FM no coração do Vale, para todo o Brasil, para todo mundo, porque nós estamos em rede. Toda a rede de rádio Canção Nova está sintonizada agora nesse momento. Então nós estamos falando para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Obrigado, você querido ouvinte, porque está com a gente aqui sintonizado no Canção Nova Sertanejo. Comece bem o seu dia. Para começar bem esse dia falando com Deus, eu quero falar da espera. Abramos-nos à luz do Senhor, pois Ele nos espera sempre para nos fazer ver melhor. Para nos perdoar. Isso, Senhor. Nesse dia, que você possa ser envolvido com o amor do Senhor. Sentir-se abraçado e acolhido por Ele, dentro do que tem passado e vivido. Acredite.